procedentes dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande Hall da Justiça as forças mais poderosas jamais reunidas. Os Super Amigos. É, então, ligado, vamos gravar essa bodega logo. Cara, eu não tô com vontade de gravar, não, vai. Vamos gravar essa porra logo, Arla, vambora. Tô indo do gravador. Tá polêmico, sai do banheiro, porra. Ah, fala aí. Então tá, deixa que eu ligo o gravador. Eu tava cagando. Deixa que eu... Aperta o botão Dico. Então tá. Que realismo. Que é o realismo da gravação. Olá pessoal, estamos começando mais um Comicast, esse é o de número 4. Eu sou o Kajima e hoje eu tô aqui com o Erron. Eu tô aqui também e estamos aí com o Dico também. É, e o Bozo também, o Bozo não morreu. Bozo. Fala, Garela. É o Bozo. E quem também tá aqui é o Felipe. E hoje, né, estreando a nova identidade do nosso podcast, vamos falar sobre uma crise de identidade que aconteceu no universo DC, logo depois dos e-mails. Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Bem, pessoal, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails. Essa aqui também é o podcast sobre Hulk. E hoje eu tô aqui com o meu amigo de sempre que lê os e-mails toda vez, o Erron. É, ele me considera como amigo, eu tô feliz, eu tenho um amigo, Bem, essa semana recebemos poucos e-mails, né, mas recebemos um e-mail assim que foi bem construtivo, né? Vamos ler apenas ele. Também um comentário a gente falou mesmo, né? O pessoal que sempre comentava esqueceu de comentar. É, né? Vagabundo. Vou levantar a mão pra escutar o podcast e resolve, né? Pra comentar nada. Vagabundo, vou comentar, vai. Depois você vai ficar em conferência com nós até 2 horas da manhã. É, acabou, fico até 2 horas da manhã conversando com nós e pra comentar nada, né, vagabundo. Mas, brincadeira da parte, apesar de não ser brincadeira, vamos agora ao e-mail do Lucas Mota, ou o Lucano Gambiarra. Ele falou, olá pessoal do Comicast, aqui é o Lucano Gambiarra, foi, falei. Acabei de ouvir o cast número 3, acabei de ouvir vocês entendam no dia 8 de janeiro, tá? Achei muito bom, apesar de vocês mesmos terem gostado mesmo. Bem, tem duas observações a fazer, pelo menos não observa pra mim. É, olha pro chapuleixo. Na hora em que estavam citando os grupos que o Hulk passou, vocês esqueceram de citar que o Hulk com R minúsculo também integrou o Quarteto Fantástico. É, e pra provar ele mandou uma foto aqui em anexo. Nessa época, cara, o quarteto era formado pelo Homem-Aranha, o Wolverine, o Motoqueiro Fantasma e o Hulk, cara. Nossa, velho, o Hulk era cinza ou era verde? É, era cinza, era cinza. Ah, então não era o Hulk. É, cara, what the hell, Marvel. É, Marvel. Dois, não sei quem comentou sobre um easter egg no novo filme do Hulk, o Chapolin. O gordo, o Chapolin. O Altim Maia. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Na hora eu pausei o cast. Na hora eu pausei o cast e fui caçá-lo pra ter esse filme. Procurei igual um doido, mas eu encontrei. É, seja quem foi, falou isso, estava certo. Eu consegui ouvir alguém resmungar algo sobre o Hulk. Não entendi direito a frase, mas o nome era Hulk. Estava bem nítido. Na verdade era o tipo, né? A gente mandou ele pras gravações de Hulk lá no Rio de Janeiro. Ele ia fazer o make-off, só perdeu a câmera. Tava em cima do trailer, ele tava vendendo cocada, ele berrou cocada, o réu. Aí o Hulk pulou do lado, olha o Hulk aí, gente. Bem, um abraço pra vocês, boa sorte com o cast, continuem as... Abraço só se tiver irmã, gostosa. Ah, é verdade, a imagem do que ele falou vai estar aí no post, tá sobrado. É, vai estar aí no post, como diz o Chapolin, vai estar no post, cima da luz. Mas então, eu vou ler um comentário único pertinente da semana, né? Não, não que os outros não tenham sido pertinentes, mas esse foi o mais correto, tá? Que a gente gostou e que a gente vai ler. Foi o seguinte, foi do William, ele mandou também no dia 8 de janeiro, ele disse, o cast está bom. William, mas... sempre manda comentário, né? É, o William tá de parabéns, diferente dos outros que só escutam, né, vagabundo. Tô brincando. Mas o William, ele descreveu a seguinte frase, não, o segundo texto, né, porque foi um pouquinho, né. O cast está bom, mas como vocês comentaram, faltou mais assunto. É verdade, faltou assunto mesmo. Particularmente, eu gosto do podcast, que tem duração de 40 a 50 minutos, porque assim ninguém desconfia do serviço. Sorrisinho feliz. Em relação à promoção de vocês, gostaria de saber se é só mandar os nomes das pessoas que tu indicou o cast, ou tem que fazer alguma coisa mais. Na verdade, a promoção é a seguinte: você tem que fazer assim, ó. Você tem uma prima gostosa? Se tiver uma prima gostosa, não adianta nem mandar. Assim, se você tiver, você manda o MSN dela. Aí você manda 5 MSN das 5 melhores amigas dela, as mais gostosas. Você manda 5 MSN. Aí você tem que provar que é sua. É maluco, cara. Eu acho que... Aí você manda o print do seu MSN com as 5 amigas, pra provar que são 5 amigas suas. Não adianta chutar um e-mail de qualquer guria, a gente vai lá adicionar. Não. A regra de verdade é a seguinte: você arranja 5 amigos seus, e se eles só pedirem o Homecast, eles têm que comentar por pelo menos 2 semanas seguidas, os 5. E a gente vai conferir os IPs, tá? Não adianta comentar tudo 5 vezes. E aí você tem que mandar o print com as 5 garotas gostosas também. E aí a gente adiciona não, elas. Não, cara, não vai. Elas adicionam, a gente adiciona elas. Se elas aceitar a gente, você tá dentro e você ganha o prêmio, que é 1 milhão de reais e barras de ouro, se vale mais do que dinheiro. Mas ele disse. Na verdade, é Rose Born, que é Captain America, que não é. Quem é? Compra não sei por 50 centavos. É, você compra a coleção inteira por 50 centavos. Mas, ele disse a seguinte coisa no final: abraço a todos e até o próximo cast. É, of course. Ouçam aí o podcast inteiro, né? Mandem e-mails pra contato.comcast@gmail.com. Mensagem de voz pro mesmo interesse pelo Google Talk, em anexo pelo e-mail. E até semana que vem com mais uma leitura de e-mail. É isso aí. Até mais. Tchau. Ouçam o podcast, que tá bem legal. No final tem uma surpresa. Aqui dos e-mails, né? Vamos começar com os dados técnicos aí, né, Chapolin? Crise de Identidade, o Identity Crisis, foi publicada pela DC Comics de junho a dezembro de 2004, em 7 edições, com roteiros de Brad Meltzer, desenhos de Regis Morales e cores de Michael Baer. E no Brasil, quando foi publicado? Em 2005. Até 2006. Isso. Pegou final do ano? 2005 e foi. Foi no final de 2005 pra 2006. Aí vem os filhos da puta e coloca na primeira edição: o maior evento de 2005. Porra, no final do ano. Vai se ferrar, né? É que nem a guerra da tropa sinistra, né? Que saiu esse ano. O maior evento do Lanterna Verde em 2008. Tipo, acabou em 2009, né? Muito escroto isso, cara. Eles viram que o ano todo só teve merda de HQs e tal. E colocaram isso daí. Pra dizer que é melhor. Que deve ser uma merda também, né? Crise de Identidade foi uma minissérie que foi antecessora de uma série de eventos da DC. Esses eventos estão rolando até hoje, tá? Diga-se de passagem. Qual o nome? E que ela... Não tem um nome específico. Não, são vários eventos. Grande... são as crises, né? Não tem um grande evento que todos eles estão dentro, manja. São vários seguidos. Entendeu? São as crises, né? Exato. A ideia de Crise de Identidade é dar um aspecto mais humano dos heróis, né? Baseado num assassinato, né? Com um integrante não tão assim das cabeças, um integrante coadjuvante, né? Secundário. E que acaba abalando a estrutura de toda a Liga da Justiça e de todos os heróis do universo DC. Sim, bem resumidamente é isso. É, basicamente ela foi um grande sucesso de vendas, tanto nos Estados Unidos como aqui, né? A primeira edição da minissérie, ela teve 7 reedições lá fora. Ah, 7? É, 7. E aqui no Brasil teve 2 da primeira edição só e depois um encadernado de capa dura. Mas ter 2 reedições aqui no Brasil já é muita coisa, né? Já. Pô, eu tenho a capa da segunda edição, cara. Aquela da Liga, né? E por sinal é feia. Ela é realmente muito simbólica. O simbolismo dela é muito legal. Mas o traço do cara é muito ruim, cara. A capa do Michael Turner dá de meia zero. Você, fazendo só um parênteses, vocês gostam do Michael Turner, do traço dele? Eu acho que ele um desenho tá muito foda. Eu não gostei muito dele desenhando Superman, mas os traços dele são bons. O Michael Turner fez aquele Aspen, aquela Phantom. Mas ninguém conhece Aspen, cara. Ninguém conhece Aspen. Aqui no Brasil então muito menos. Ninguém foi pra Aspen fazer snowboard. O Depp Lloyd por dizer que a Crise de Identidade, ela teve o objetivo de, como a gente tinha dito, né, humanizar muitos heróis e vilões, né? E o principal mote dela é um drama investigativo sobre um assassinato, mas a grande interesse da revista é ver o retcon. É visto como uma coisa teoricamente ruim, mas aqui o cara soube usar muito bem esses retcons, né, esses buracos de cronologia. E as revelações também, né, da... Esse é o grande atrativo, as revelações, que a cada edição é uma revelação diferente. Isso, exatamente. E é aquilo que te prende, né, na HQ, durante as 7 edições. É. Saber o que vai acontecer na próxima. Tá. Vamos entrar agora na nossa área de spoiler, e aí fica a seu critério se você vai querer ou não ouvir erros de spoiler. Então, né, agora tem dentro os spoilers. Eu avisei pra você sair daqui, então eu vou mandar um spoiler logo na tua cara. Perdei morto. A grande coisa, né? Não seria a primeira vez que o Superman ia morrer. É, isso é o mais engraçado. Ele morreu e voltou. Que escroto, cara. Mas aí, vamos começar. Felipe. Vamos jogar o spoiler na cara. Vai, o Batman tem a mente lavada pelos heróis. Pô. Então, a revista começa com o Homem Elástico e a Águia Flamejante, né? Dois heróis de segundo escalão da liga, fazendo a tocaia. Só que no meio da tocaia, o Homem Elástico acaba contando da relação dele com a Sul. Podem me esclarecer o negócio da tocaia? Então, eu não sei se tem alguma ligação com o que estava acontecendo no universo DC na época, com as revistas. Não, a tocaia é porque estão vendendo a armadura do Luthor. O raio se teletransporta lá pra frente e ele meio que se suicida, cara. É o seguinte, alguém vendeu a... Tava vendendo a armadura do Luthor pra alguém. No meio dessa tocaia, o raio faz merda e é tudo fudido e é revelado que o produto é a armadura do Luthor. Não lembro como, numa edição dos Titãs, eles vêm e procuram o raio. Que nessa edição dos Titãs é meio que a continuação dessa parte aí da tocaia, na revista dos Titãs, entendeu? Aí os Titãs vão lá, os Titãs têm luto contra alguns heróis, inclusive o Portal, acho que até o Quinteto Fatal que eles estão lutando, aí vem o Portal e pega a armadura do Luthor, porque o Luthor mandou alguns vilões pra cima do raio, aí o raio falou, a armadura tá em tal lugar. Aí esses mesmos vilões pagos pelo Luthor vão lá, mas o raio não morreu? Não, ele só se f***. Mas ele levou um tiro no peito, levou? Então, ele fica na cama, no hospital, no leito de hospital. Então, o mais importante aí dessa primeira edição é a gente ver o quanto o relacionamento do Ralph e da Sue é importante e é divertido até. Eles são um casal muito foda na DC, eles se dão muito bem. Assim, ela já ajudou a Liga da Justiça, ela já deu apoio logístico pra eles e tal. Mas ela é uma humana normal, né? Isso, ela não tem nenhum poder. O Ralph também não, né? Na verdade, ele só usa aquele Gen Gold pra ficar elástico lá e mais nada. Explicando aí, eu não li direito, não entendi direito. Eles se encontraram quando eles eram jovens, é isso, né? É. Começaram a namorar quando eles eram novinhos. E aí, tipo, ele viu nela porque ela dava bola pra ele. Exatamente. Né? Ele é um cara... Exatamente. Clichê. É, tanto que ela falou que ele a mulher lá perguntou, que tava junto com ele na tocaia, perguntou pra ele se o que, que ele achava da Mulher Maravilha. Ele disse, não, a Mulher Maravilha tá em segundo plano pra mim. Ah, é verdade. A Sui é principal pra mim, eu gosto mais dela. Ela é o meu amor e tal. Isso. Aí até falam, né, ela viu o Superman e tal e ainda continua gostando de mim, alguma coisa do tipo. Viu o peito cabeludo do Gavião Negro. Viu o peito cabeludo do Gavião Negro. Viu o matador de mulheres já, que pega qualquer mulher que é um super-homem e continua apaixonado por mim. Então ela me ama. Que bonito, né? Que bonito. É, e nisso depois fica cortando pra algumas cenas dela lá arrumando a festa dele. Isso, ela tava fazendo uma festa surpresa, que na verdade não era surpresa porque ele sempre descobre antes, né? Mas ele finge que é surpresa pra... Ele enfiava a cabeça na chaminé, né? Porque ele é detetive e tal. Enfiava a cabeça na chaminé porque está cheio. O que, o Papai Noel, o elástico? Aí ele tá explicando pra Águia Flamejante como é o relacionamento deles e blá blá blá blá blá blá. E eles estavam de tocaia porque o Dico explicou aí, eu não entendi nada, porque eu não lembro. O cara é o seguinte, o Raio, que é um vilão aí também pouquíssimo conhecido da DC, ele se teletransporta, ele fez negociação com alguém, que nem ele sabe. Aí ele fez essa negociação, ele foi buscar o que ele pagou, né, o produto. Só que nem ele sabe ao certo o que é. É tipo uma caixa grande, que ele não sabe ao certo o que é, que pode esse ser esse cara arma, é um escroto, né, alguma, cara, pode ser uma geladeira. Algum Android, pode ser qualquer coisa, entendeu? Quem tá ajudando ele, dando auxílio, é o calculador, que... Felipe, explica um pouquinho aí. O calculador é a Bárbara Gordon com um pacote na cueca. Aí eles estão tendo ajuda, só que assim, ele vê que os caras com que ele negociou, né, que estão fazendo a segurança do tal produto, estão meio estranhos, ele resolve buscar o produto. Ele meio que aparece de surpresa, toma muito tiro na cara, peito, e depois se descobre que o produto era a armadura do Luthor. Aquela armadura dele que ele usou no desenho. Aquela verde? com o lá do DC versus Mortal Kombat. Exato. Essa armadura é mesmo. Depois, essa história da armadura vai se desenrolar mais pra frente nos Titãs, que depois é, o Luthor contrata os vilões pra roubar essa armadura. E mais tarde ele usa numa saga da revista Superman e Batman. É, que é a única coisa que ele faz, né? Porque ele é um cara escroto que usa armadura. Isso, durante o assassinato, o Ralph vestia uma roupa vermelha e preta, que tava do lado de uma mulher que pega fogo azul, e nunca me explicaram porquê. E que ela pega fogo mesmo, né? Porque se ela segurar o cara, até aí, se ela voar com ele, vai queimar. Não é tipo tocha que segura todo mundo e não queima a pessoa. Enfim, durante essa explicação do Ralph, porque ele é uma esposa dele, a gente tá vendo ela arrumando a festinha surpresa na casa dela, e ela é atacada. E como eles têm um comunicador da Liga da Justiça, ela desesperadamente entra em contato com ele. Aí ele desesperadamente larga tocar e vai atrás da esposa dele, mas já é tarde demais. Ele chega lá, ela tá morta e cremada. O negócio é ser cruel, né? Eles são maus, são evil. Ele queima meio que pra esconder. Não esconde nada, cara. Mas essa hora ninguém sabe disso. Na parte. Até essa parte ninguém sabe disso. Mas tudo bem, o interessante aí é que esse assassinato é o mote principal dessa bagunça toda que a gente vai ver com os heróis, né, nessa história. É a partir daí que o universo se revira por completo. Isso, aí logo depois parece eles falando. Funeral, né? Faz um funeral. Não, depois. Tipo, a notícia espalhando assim pela comunidade heróica, né? Uhum. Os que têm familiares ficando mais próximos da família. Essa investigação é do Senhor Milagre, os Homens Metálicos e o Ray e o próprio Electro. E ela é meio que não é autorizada, né? Que o Batman coloca uma plaquinha lá. Vale destacar que o Sr. Milagre, ele é um mestre de fugas, então ele tentou descobrir como a pessoa conseguiu entrar num sistema tão protegido como o da Liga da Justiça. Aí a gente vai pro enterro e a gente tem uma visão geral de quanto os heróis estão sendo igualados de nível aqui, né? Porque a gente tá vendo muita gente que não aparecia faz tempo. Só pra citar uns exemplos, a gente tem o Adam Strange, a Katana, Vixen, que são pessoas que já não apareceu há muito tempo. Até o Oberon, que é aquele velhinho ranzinho. Amigo do Sr. Milagre, né? Mas o mais foda desse enterro todo e das pessoas falando suas lembranças do casal e tal, é ver o discurso do que o Arqueiro Verde faz com ele mesmo, né? A narrativa mental, vamos dizer assim, que do desespero que tá tomando conta dos heróis. Ele é muito importante ali, né? Não, ele é um dos personagens mais importantes. Parte, né, ele narra boa parte da história. Sim, sim, ele é um dos mais importantes. E aí na hora do Ralph falar alguma coisa, ele não consegue, né? A gente até pode ver pelo traço do Morales que ele não consegue segurar o rosto dele com o poder da borracha, né? Ele começa a ficar desfigurado de tão, tão mal que ele tá, assim. Passando o enterro, a gente vai descobrir o segredo, né? O primeiro segredo dessa minissérie, que é que os heróis, que no caso seria o Ralph, o Arqueiro Verde, a Canário, o Gavião Negro e a Zatanna, eles têm um segredo a respeito da Sudib, né? Da mulher que eles, morreu. Mas o antigo Lanterna Verde, o Hal Jordan, e o antigo Flash, o Barry. Isso, Barry Allen, exatamente. Que é, tem alguma coisa a ver com o Dr. Luz, que a gente vai ver na próxima edição o que tá rolando. Aí a parada é a seguinte, que vale comentar aqui agora, é que o Brad Meltzer, ele não é um escritor tradicional de quadrinhos, ele é um escritor de livros, advogado, mas ele é um fanático pelo DC Comics, que teve a chance de trabalhar na editora, já fudendo com tudo, fazendo uma minissérie dessa, né? Cara, ele é um cara que deve ter muitos amigos na DC, né? Ah, com certeza. Porque você começou escrevendo uma crise já, com certeza, sabe? Com certeza. E essa história, ela é baseada numa antiga história da Liga da Justiça, Justice League 150, não sei em que edição saiu aqui no Brasil, mas nessa história a Liga enfrenta o Dr. Luz, basicamente a história se foca mais no Homem Elástico e no Dr. Luz, que é o que a gente tá vendo aqui, né? Uhum. A briga deles não é tão drástica como a gente vai ver mais à frente, né, do que aconteceu, mas ele não ficou criando passados astronômicos, sabe? Ele foi aproveitando pequenas deixas, assim, e construindo a história dele. E o Morales, que é o... É um mérito. E o Morales, que é o companheiro dele, ele é excelente pra mostrar rostos, expressões das pessoas, sentimentos e tal. No encadernado, tanto no americano como na versão da Panini, você pode perceber que ele usou muitas referências reais de atores e músicos e tal pra fazer os personagens, né? Como eu tinha dito, o Asa Noturna, ele é a cara do Johnny Depp, cara, é incrível. O grande segredo é que a gente descobre que a Sue Dibny, anos atrás, como eu tinha dito na liga na torre do satélite da liga, ela foi estuprada pelo Dr. Luz, na época que o Dr. Luz era alguém de mais valor, né, do que ele passou a ser depois, um idiota. Ou de menos valor, né? Ele era do mal, né? Depende do ponto de vista. Aí depois os heróis chegam no momento em que ela tá sendo estuprada, e aí o bicho pega, né, cara? A galera sai de porrada em cima dele, mas eles respeitam a ética de não matar o cara, apesar do Gavião Negro tá putaço e querer arrancar. Ah, cara, se isso fosse na Marvel, o cara tinha morrido no primeiro segundo. É, se fosse na Marvel, ele tinha morrido e voltado no dia seguinte. Não, cara, na DC que ele voltaria no dia seguinte. É, sei, tá bom. Vai falar isso pro Brian Bendis, vai. Screw. Você é um screw, Kajima. Aí eles resolvem não matar o cara, mas eles querem tomar alguma atitude drástica, que é apagar a mente do Dr. Luz e transformar ele num vegetal idiota, babão. Com as Atanas e seus poderes mágicos. Aí eles entram numa discussão ética e quem acaba ficando com a decisão... A ideia foi do Hal Jordan, né? E quem acaba ficando com a decisão final é o Barry Allen, o Flash. É que eles fazem uma coisa democrática, né? Eles votam quem é a favor e quem é contra. Isso, exatamente. Sobrou pra ele decidir e acabou decidindo a favor, e aí o Dr. Luz virou um idiota completo. Isso. É, mesmo porque ele já tinha ameaçado voltar e fazer isso com todas as outras esposas de super-herói, né? É, ele tava aparecendo o Coringa, ele tava maluco, cara, completamente louco. Completamente. Mas na verdade, ele entrou na nave e não foi para isso, né, no satélite. Eu não me recordo, ele tem entrado pra roubar alguma coisa? Ele tinha foi entrado recuperar pra... a pistola pistola de luz dele. Ah, é verdade, tem razão. Aí a gente volta pro presente, né, com esses heróis indo atrás do Dr. Luz. Na verdade, não exatamente o presente, que sempre fica assim, tipo, 6 minutos até agora, 15 minutos até agora, né? É igual eu tinha dito, é um Lost porra louca. Você fica voltando do passado pro presente igual um louco. Uhum. Aí esses heróis estão reunidos ali atrás do funeral, conversando, e chega os atuais Lanternas Verdes e Flash, que é o Kyle Rayner e o Wally West, querendo saber o que tá rolando. E esse Flash aí é o antigo Flash do Chitão. O Kid Flash. Exatamente, ele é o Kid Flash, e ele é sobrinho do Barry Allen, né, falecido. E o Kyle, eu não me lembro como ele foi escolhido pra ser Lanterna, eu sei que ele é o mais recente, né, veio na época que o Hal Jordan tava... Ele é aquele que tem o poder do Ion? Ele já teve o poder do Ion, exatamente. Ele foi escolhido do mesmo jeito que os outros. Caiu uma lanterna gigante do céu, parou na frente dele e disse... Falando você se fudeu. Parte de você tem um poder que você pode fazer o que quiser com esse anel aqui, pô. Menos matar, né? É. Cara, essa tropa é uma desgraça, é sempre americano, patriota. Ah, é só que na guerra da tropa sinistra eles ganham uma autorização pra matar. Isso, e esse é um spoiler que você não precisava ter contado, mas tudo bem. Ok, aí eles descobrem o segredo, enquanto isso alguns outros heróis estão protegendo seus familiares, como por exemplo Electron. Ele volta pra casa da sua ex-esposa, Jean Lauren, e deixa um uniforme reserva pra ela, que se der merda ela encolhe e some dali, né? Isso serve pra gente ver quantos heróis são humanos, né? A partir do momento que eles são atacados caso de uma forma inesperada, fudeu, né, cara? Todo mundo entra em desespero, não importa que poder você tem. E depois a gente descobre que essa ideia dele não foi nada boa, né? Enquanto isso, né, aquele madrugado ou coisa do tipo. Seu madrugado. Meia noite. Essa caveira significa perigo, ouviram bem? Perigo! Meia noite, meia noite. Ele tá fazendo autópsia do corpo da... Não, cara, doutor meia-noite, o cego, ele é cego, mas é melhor que o demolidor. Ele é cego e faz autópsia, né, porra. Ele é fantástico. Aí, tipo, nessa autópsia, né, enquanto os heróis vão atacar o Dr. Luz, ele descobre que não foi o Dr. Luz que matou ela, né? Exatamente, eles vão atacar o cara e percebe que o cara tá tão despreparado quanto eles, né? Não sabe que porra tá rolando, né, cara? Isso... Tão despreparado nada, o cara vai com o Slade, porra. Tá despreparado, isso... cara. Não, eu digo despreparado pra informação, ele não sabe o que aconteceu, né? Ele acha que é com ele, mas ele sabe que não foi ele que fez. Né? E durante essa batalha, né, contra ele acaba se lembrando, né, do que fizeram com ele. Isso, aos poucos ele vai lembrando que merda que tá dando, né, cara? Por isso que ele vai atrás do Slade se proteger. O Slade só tinha visto ele no desenho do Titãs, né? Porra, foi muito mal adaptado pro Titãs, cara. Cara, o Slade é um dos personagens mais fodas do DC. E o Slade, ele corta aquele lingo assim que segura as asas do gavião, sabe das quantas? Isso, gavião negro, ele arranca o pin do arqueiro verde, é uma putaria. Tipo, mas a asa do gavião negro não é de verdade, cara, eu sempre pensei que ele tinha uma asa. Não, mesmo. É tecnologia tanagariana, não é, ele não é um mutante, ele não é um anjo. Ah, pô, sempre pensei que ele tinha asa, pô. Não, porque tu acha que ele tem aquele bagulho no peito? É tipo um negócio. Ah, cara, eu pensei que aquilo era tipo uniforme dele, assim. Tudo bem, cara, um dia você também acreditou em Papai Noel, desencana. Então vamos fazer um adendo? Ah, deixa eu perguntar aí, eu sou burro. Adendo? Sou burro pra caramba desse negócio. Vocês estão falando do gavião lá, né, que é parente lá da guria do... Isso, aquele lá que tem uma cabeça de pássaro, né, como capacete. Não, ele não tem asa, velho. Não, claro, não, cara, não era só eu. Aí como é que a Liga da Justiça no SBT mostra a mulher gavião pelada e, tipo, tem as asas nas costas dela, aquela assim? Aquela ali é outra mulher gavião. Aquela ali é outra, é uma... A mulher gavião, ela era tanagariana. O... Esse gavião negro daqui, esse gavião negro, ele não é tanagariano. Ah, gente, é aquele que aparece no desenho também, que, tipo, ele consegue a tecnologia tanagariana e se apaixona por ela, mas, tipo, ele não é... Isso, ele é... Ah, mas tem um que tem asa. Tem. Os da... Ah, os da... Então não acabou com a minha sentença. Os que nascem primeiro no planeta lá do Tanagar, eles têm Só que isso. Só que o que aconteceu? Aí esse cara, esse gavião aí, ele encontrou numas pirâmides e tal lá, da Tanagarianas. É isso e... mesmo, é esse aí mesmo que você tá falando. Ele conseguiu as asas, aí ele fez, fabricou o negócio lá e conseguiu. Olha só, o Erro não aprendendo com o desenho da SBT. A luta é o de céu, é o que o Kajima gosta, cara. Porradaria desenfreada, pessoas falando, vou te bater, eu vou te matar, vou te espancar. E a parada é que o Slade, né, cara, o Slade ele acaba com todo mundo, cara, sozinho. Só que tem um atrativo a mais no final da batalha. Na hora que eles estão porrando o Slade, eles ficam na mesma posição que anos atrás, no ataque segurar um braço, do Dr. Luz a Sul, eles ficaram na mesma posição. Nessa luta, o Dr., como falei, o Dr. Luz, ele lembra de antigamente, eles estavam na mesma posição que eles batendo no Slade. Eles estão na exata mesma posição que anos atrás eles estavam batendo no Dr. Luz. Então nisso, o Dr. Luz, ele lembra de tudo, ele explode como uma supernova, entendeu? Aí sai uma luz assim gigantesca dele, sendo que essa memória dele, ele acaba colocando na cabeça de cada um. Tipo, entendeu? Como se ele estivesse mostrando uma imagem pra cada um dessa lembrança. Um holograma, é um holograma. Isso. Com o poder de luz dele. Mental. E um desses é o Flash que não tava lá, né? O sobrinho do... Isso. Do outro Flash. Aí... que ele percebe que o Bruce também tava lá, né? No Batman. Isso. Aí já é outra reviravolta. Aí ele vai falar com o Arqueiro Verde, né? Por que você não me contou do Batman? Aí vai. Ele fala lá, você falou que tinha outros que você tinha apagado a memória também, né? Fala, não acredito que você fez isso com o Bruce. Só que eles só apagaram tipo os 14 minutos que o Bruce chegou lá no satélite. É, né? É o seguinte, assim, quando uma coisa que... Fala até uma coisa legal pra ele colocar nisso, sério, uma coisa que não aparece normalmente em HQ, em desenho. Tá lá, eles vão lá, brigam, matam. Mas eles deixando tudo zoneado pra depois a cidade reconstruir? Não, os próprios heróis, eles vão recolhendo os civis machucados, vão limpando a área até consertar tudo. Isso é a chamada limpeza, óbvio. Só que assim, o Superman e o Batman, como são os fodões, eles nunca ficam pra limpeza, eles sempre deixam isso pros heróis secundários. Uhum. Só que dessa vez, como a Sul era um integrante importante pra todo mundo da liga, ele resolveu voltar pra fazer a limpeza. Só que quando ele volta, tá no meio da lobotomização do Dr. Luz. Ele parte na fúria pra cima dos caras. Pô, dá pra ver pela cara dele que ele tá muito puto da vida, cara. E ele tava com um batirangue na mão, né? Não, isso é a arma dele. Whatever, né, cara? Ele não jogou, né? Aí eles paralisam o Batman, eles voltam, decidem a apagar esses 15 minutos do... acontecimento. Tá, pra ele não ver que o que houve. Os vilões, eles têm um satélite em volta da Terra também, ó, que beleza, deve ser financiado por alguém muito rico, que deve ter pego seu dinheiro roubando bancos, né? E esses vilões, eles estão reunidos lá, e como o Dico falou, é um prólogo de uma minissérie que a gente vai ver mais à frente na DC, que são os vilões unidos, né? A sociedade dos Evil. Bem quinta categoria aqui, né? Mas é legal você ver eles no nível mais elevado. Eles estão perto de vilões mais fodas, como Slade e o Pistoleiro. Né? Quer dizer, todo mundo é vilão, não importa se ele é um... A cena do satélite é sensacional, rapaz. Muito boa. Não, bom é ver o Boomerang na merda, né? Isso que eu ia falar. Ele tá na merda, né, cara? Tá gordo, careca, pobre. Nesse satélite, né, aparece o Dr. Who chegando lá pedindo ajuda de alguém. Ninguém quer saber dele, que ele é um escroto. Aí o Slade aceita ajudar ele, né? Isso. O negócio é o seguinte, esses pormenores que a gente ficou aí meia hora falando, eles são importantes pra história, mas o que você fica mais ávido pra ver o que vai acontecer é ver o assassino atacar outra vez. A gente vê isso com a Jean Lauren, que você percebe que a parada desse assassino é querer atacar familiares dos heróis, não exatamente isso. E por um momento, né, depois do coisa, até aparece ela explicando e aparece, tipo, o assassino atrás da porta dela e parece bastante bumerangue, né, pela física dele. É uma coisa muito louca da história, porque a cada momento que você tem uma notícia do assassino, você acha que é uma pessoa diferente. Quer dizer, no fim das contas, você não sabe quem é, né, cara? E é uma pessoa que tu nem pensou que era, né? Tentativa de assassinato com ela, ela tava no telefone com o Ray Palmer, o ex-marido dela, e ela é enforcada na porta, cara. É uma cena muito foda, meu. O cara veda ela, né, e começa a enforcar ela contra a porta de entrada do apartamento. É uma parada muito escrota, cara. Muito doideira. É bem forte essa cara, cena. É muito sinistro. E o Ray Palmer, ele percebeu que ela foi atacada e ele começou a pular pelas ondas do telefone, assim, de uma maneira, porra loucaça, total. Aí ele saiu dentro da corda, né, e cresceu dentro dela e a corda rasgou. Isso, ele entrou dentro da corda pra atacar o nó, né. É muito nada a ver, né, cara, mas tudo bem. Pô, se fosse telefônica, ela ia chegar em 3D, o cara, pela linha. Ah, mas certeza, a linha ia cair e fodeu, já era. Tem uma cena que é muito emocionante, aquela cena bastante emocionante, assim, do Electron vindo pela linha telefônica falando... Eu vou chegar, né? Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. O Electron, tô chegando. Sai pelo outro lado da linha. Cara, o Electron salva ela e aí começa uma nova... Só que ele não consegue salvar ela, né? Ele tipo, faz uma respiração boca a boca, não funciona. E pela primeira vez, como ele era um cientista e ele não acreditava em Deus, ele reza e funciona. Aí começa mais uma investigação, ainda assim estão meio perdidos, mas eles conseguem encontrar rastro, eles veem o nó da corda, que isso os leva a um determinado vilão. Slipknot, que não é banda... Mas sim, o vilão, que aqui até no Brasil... o Superman aparece nessa investigação, né? Que ficou, isso. Que aqui no Brasil ficou conhecido como Nó Corrediço. Mas eles chegam lá e investigam, né, e vê que não tem porra nenhuma a ver com ele. Ele só é um merda que, com certeza, não tinha nada a ver com a história. É que o Batman até fala, né? Quem teria um motivo pra fazer isso? Daí depois disso tem os vilões se reunindo, porque eles estão cheios de medo. Aí tá os vilões jogando, olha que bonitinho. Os vilões jogando no War, cara. Olha e alguém tinha conquistado o Brasil. Dá pra ver no quadrinho. Porra, Kajima, olho cacete. É tanto que informação, cara, que informação. Isso faz parte da intenção da história mesmo, que é aproximar os heróis e vilões dos humanos, né? Das pessoas comuns. E onde entra conquistar o Brasil no War? E o que tem a ver o Brasil conquistar o War com isso? Que a gente mora no Brasil, cara, porra. Caralho, que gente merda, cara. E quem são os peões que estão lá? Tipo, não são todos, né? São só alguns. Não, são alguns. É o Cronos, que é um do tempo. Isso. O Merlin, que é um arqueiro, um monóculo. O pistoleiro. Os outros dois eu não sei. Pronto, se o Wolverine é o Merlin. Aí, porra. Né, depois disso, dele jogando o óculos... Aí aparece rapidamente... Né? Aí aparece rapidamente o Boomerang conversando com o calculador. O calculador ajudou o Boomerang a encontrar o filho perdido dele. Aí, nisso, corta pro Boomerang conversando com o calculador. O calculador ajudou ele a encontrar o filho dele. Ajudou, entre aspas, né? Mediante muito... alguns pagamentos, né? Ah, mas ajudou. 3 mil pratas. O Boomerang vai atrás do filho dele. Aí vão lá, ele não tem coragem de falar com ele, né? É. Até se esconde, vai. Aí, agora a gente vê, assim, o Batman... Aí corta, né? Pra parte caverna. É, o Batman, assim, usando um dos métodos de investigação dele, que é ver, pra encontrar o assassino, primeiro ver quem se beneficia com o... Isso, quem sai ganhando, né? Fica meia hora repetindo aquele quem sai ganhando. Quem sai ganhando. Aí muda, aí corta pro carinha lá chorando, né? No final da edição, vem a Lois Lane, ela é atacada. Ela recebe o bilhete. Dizendo que sabem quem é o esposo dela. Aí ela sabe que ela vai ser atacada. No S de esposo é o logo do Superman, né? Superman, entendeu? Isso indica que o nego sabe do segredo. Uhum. É, logo depois tem algumas batalhas. A partir daí você começa a pensar quem pode ser o assassino. Porque pra saber quem é o Superman, cara, tem que ser alguém de dentro. Tem que ser alguém muito foda ou alguém de dentro. Porque não é qualquer um que sabe. Aí teve umas batalhas aí. No meio de algumas dessas batalhas, o nuclear morre. Rola uma... Aí o Hanai, rapidamente o Electro... Aí rapidamente o Electron e a Jean Lore se reconciliam. Aí o Boomerang ele teve conversa com o filho dele e tal. Aí ele resolveu treinar o filho. Aí nesse treinamento, quase que o Boomerang morre, vem o filho e salva a vida dele, correndo super rápido. Aí descobre que ele herdou o poder da mãe dele, que era a patinadora. Também inimiga do Flash. Também o Jack Drake, mudando agora um pouco. O Jack Drake, ele recebe o pai do Robin. Ele recebe um aviso saber, também. Ele sabia da identidade do Robin, não foi do Robin? Sabia. Tá, beleza. Ele recebe o aviso e ele ouve uns barulhos no telhado. Aí imediatamente ele chama o filho, que acaba redirecionando pro Batman. O Batman vai atrás dele. Só que eles não chegam a tempo. Aí vem o bandido e ataca o Jack Drake. Uhum. Só que aí revela-se que o tal vilão assassino é o Boomerang, que toma um balaço no peito bonito, ao mesmo tempo que Jack Drake morre. O nome dessa edição é Dia dos Pais. Então o que a gente espera daí é que seja... A gente espera algum tipo de relação do pessoal dos heróis ou dos vilões que tem algum pai, algum familiar, assim e tal. A parada aí é a seguinte, cara. O Robin, ele... Assim como o Batman, ele passou todos esses anos protegendo vida de pessoas inocentes e tal. E, por outro lado, o Capitão Boomerang, ele tá tendo a primeira felicidade da vida dele em anos, que é encontrar o próprio filho pela primeira vez. Então, a pessoa que tá tramando esses crimes, ela resolve, ao invés de atacar uma pessoa, ela coloca as pessoas contra elas mesmas. Faz com que elas ajam pra esse assassino sem que elas saibam. Né? Então ela manda o revólver pro Jack Drake, ela faz um acordo com o Capitão Boomerang pra ele matar uma pessoa, e daí a gente vai descobrir que essa pessoa era o Jack Drake, e o Jack Drake tem que se proteger de alguém que era, na verdade, o Capitão Boomerang. O que que acontece? O Robin saiu de vigilância com o Batman. O Jack Drake, ao perceber que estava sendo atacado, tentou avisar a Liga, ou o Oráculo, no caso, que alguma coisa estava rolando ali. O Robin, ele entra em desespero a partir do momento que ele recebe a notícia, né? O Oráculo põe ele em contato com o pai, falando direto, e o pai dá aquela mensagem do tipo, né, vou morrer, se cuida, eu te amo, essas coisas aradas. Ele começa a chorar, desesperado, olhando pro Batman, né, tipo, precisa fazer alguma coisa. O Batman faz a maior cara de desespero do mundo, assim, tipo, não vou conseguir fazer nada, sabe? E é o maior mérito do desenhista dessa edição é esse retrato do Batman que ele faz. Você vê o quanto ele fica impotente em relação a isso. Ele não vai conseguir salvar a vida do pai do Robin, sabe? Salvou tanta gente que ele precisa, não vai conseguir. Na edição 6, né, o Robin chega em casa correndo, vê o pai dele, o Boomerang, mortos. Aí depois já tem todo esse trama da polícia. Todo mundo quer ficar junto com as suas famílias, né, por causa disso que aconteceu, todo mundo tá amedrontado. E também acontece o julgamento dos vilões lá, né, que eles são soltos lá com uma propinazinha. Ah, sim, faltou a gente falar disso antes. Esses vilões, eles eram do antigo Esquadrão Suicida, que era um grupo que fazia serviço sujo pro governo, né, de vilões que estavam na merda, assim. E nessa página aparece uma coisa que eu acho muito legal, que é tipo, o Dr. Luz, ele tá sentado, e depois mostra ele, tipo, sorrindo, como se ele tivesse voltado a ser do mal, sabe? Isso é uma coisa que eu achei bem bacana. E aí, nessa HQ que acontece a revelação do Batman, né, que a gente já falou, e no final dessa HQ, eles descobrem que no cérebro da Sui, né, tinha tipo pegadas microscópias que tinham feito o assassinato. Aí todo mundo pensa que quem matou ela foi o Ray, né, no caso o Electro. Cara, no final dessa HQ mostra a cara do Ray, o Ray com uma cara de assassino, sabe? É mesmo, né? Pata. Muito do mal. É sinistro, cara, porque durante todas essas 6 edições você vê, é o Dr. Luz, não, é eu não sei quem, é eu não sei quem, eu não sei quem, e porra, quem que é, sabe? Aí você vê uma porra de uma pegada microscópica no cérebro da Sue Divine, você fala, caralho, Ray Palmer, filha da puta, foi ele, lazarento. E até que isso faz sentido, né, porque ele sabe a identidade de todo mundo, escassez. Exatamente, você fala, porra, é o cara é herói, ele sabe quem é todo mundo. E o que mais deixa a gente nervoso ao ler essa revista é a retratação do desenho. Cara, é muito foda isso. Eu acho que é o Morales, né? O cara que desenha. É. Esse cara, é o Morales. Ele é muito bom, cara. Ele retrata a face do cara perfeitamente e deixa a gente isso. pensando. Sabe? É isso que eu falei lá do Dr. Luiz, aquele sorriso dele do mal ficou muito bom. Cara. É, ele retrata perfeitamente a imagem do cara, assim, a expressão facial, desde a parte do olho, testa, tudo, ele deixa o rosto perfeito. É, eu vou colocar aí num post uma cena que tem do Robin olhando pro Batman, o Robin amedrontado, que é essa cena que eu acho que, assim, que é que mostra que, assim, o Hag Morales é o cara pra desenhar expressões. Outra coisa importante da edição 6, cara, é que tipo, além de você ver essas pegadas no cérebro, você vê que do outro lado, na Batcaverna, o Batman sacou a parada, fala, porra, eu sei quem saiu beneficiado, né? Isso, e aí ele sai correndo pelos esgotos, né? Só que até aí ele tava achando que era o Rain, né? Aí no meio ele para e fala, não foi o Rain. Ah, é verdade. Só sobra uma pessoa, né? Isso. Sobre uma pessoa, não. Você fica se perguntando, ué, se não foi ele, foi quem? Já que, abre aspas, ninguém pode encolher. Ô, Dico, desliga o gravador aí, cara. Já acabou, velho. Eu quero dormir, cara. Ô, a pilha tá esquentando, cara. Vai queimar. Calma. Desliguei. Acabou. Tira a pilha. Tira a pilha, senão vai queimar. Tá bom. Pronto, tirei. Então, pessoal, né, terminando nesse ritmo confraternizado, vocês não podem perder a próxima parte, que a gente vai falar quem foi o assassino. Tira a pilha. O gravador continua funcionando sem pilha, tá ligado? É lindo. Pra você que escutou o podcast até aqui, esperem até a semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, nesse mesmo podcast. Estamos aí, semana que vem tem mais a continuação desse podcast, esperem. Mas em Cristo nós somos mais que vencer. É nele que somos vencedores. E isso é ser revolucionário, Jesus. Porque o mundo fala assim, cara. Que é isso? Eu erro nos mandos de. Não se preocupar. Quantas vezes nós tivemos que parar a trilha e falar: manda parar aí que lá atrás está o povo pai. Tudo lá atrás. Aí parava. Vamos gravar, Erlon? Até o padre mandando de calar a boca. Peraí. Vamos dividir modo os homens pra lá pra ajudar as meninas. Vamos gravar isso, Erlon, sério, pô. Leva a viver tudo o contrário. Zoa depois. Vamos sair e o que eu mais peço... Caralho. Nesse dia, dia 11 de janeiro de 2009, o dia que o Senhor preparou para todos nós. Nós precisamos. Caralho, você tá tocando agora? E gravar no nosso coração esse desejo de mudança. Você não vai deixar de ser jovem, você não vai deixar de ser adulto, você não vai deixar de ser marido e mulher. Não! Você vai continuar do jeito que você está, porém, melhorado em Cristo Jesus, lutando, perseverando, acreditando que Ele é o Senhor de todos os povos. E doando... Amém! Porra, sim, é impressionante como os caras falam merda, né, velho? Amém, Senhor, amém!